Os céus revelam tua glória, o firmamento anuncia a criação. Dia a dia a luz nos conta, noite a noite tua sabedoria em canção. Sem palavras ouvem-se as vozes, ecoando pela terra em harmonia. O sol brilha em tua tenda, como um noivo dança em alegria. Ó Senhor, tua lei é perfeita, refrigera a alma, dá-nos paz. Teus preceitos são nossas riquezas, mais que ouro em ti somos capazes. Teus mandamentos, luz que ilumina, alegram o coração que te quer adorar. Temor que purifica, firme e eterno. Teus juízos, verdade que faz sonhar. Mais desejáveis que o mel dos favos, tua palavra nos traz direção. Guarda-me dos erros ocultos, faz de mim, Senhor, tua canção. Oh Senhor, tua lei é perfeita, refrigera mais que ouro em ti, somos capazes. Sejam agradáveis, ó, minhas palavras, meditem em ti, ó rocha e libertador. Livra-me da soberba, seja puro, Senhor, em teu amor. Oh Senhor, tua lei é perfeita, refrigera a alma, dá-nos paz. Teus preceitos são nossas riquezas, mais que ouro em ti, somos capazes. A glória do Criador em toda a terra, seu amor, Senhor, em ti encontramos a paz que nos faz sonhar. Espero que estas letras sejam edificantes e inspirem um profundo momento de adoração.